Repertório novo. Chama Bará. Eu já entrei sabendo que você já tinha alguém na sua vida. E pra não dar conflito, ficar com ele à noite vem me ver de dia. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gasta pra voltar. Porque não sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te repugnar. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito. Se fosse ele, você não tava aqui comigo. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito. Se fosse ele, você não tava aqui comigo. Abra o som do paredão, menino. Isso é barão, papá. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gasta pra voltar. Porque tu sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te repugnar. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito. Se fosse ele, você não tava aqui comigo. Eu nem vou perguntar.